Echo Juliette confirmando, tá pronto para o táxi? Mike Echo Juliette, autorizado, táxi, reporte para ingresso. O Mike Echo Juliette, avistado agora sim no ponto SEB, está autorizado. O ingresso, reporte 107, alinhado e pronto. Brilhante, Mike. Tomara agora a torre 1186, o Papa Tango vem aqui mais. Qual é o Papa Tango November Yankee Mike na proa da rotatória visa algum campo? November Yankee Mike copiado proa da rotatória, 11 intercepta final da 107, reporte 3 milhas fora. Voltará 3 milhas fora da final da 107, o Papa Tango November Yankee Mike. Papa Tango Mike, Bravo Oscar, prossiga. Golf Mike Alpha, checa equipamento, não estou conseguindo entender. Azul 4207, solo 35, irá livrar a direita, e quando livrar, irá tomar o solo 121, decimal 1. Chama 21, azul 4207. Golf Mike Alpha, agora sim, está autorizado o táxi até o ponto de espera, aguarde para ingresso na 107. Com Juliette, autorizado a decolagem, pista 107, vento 110 graus, 14 nós. Após a decolagem, irá iniciar a curva à esquerda de imediato para o cruzamento do aeródromo. Mike Echo Juliette para o solo. Copiado, Mike Echo Juliette decolou 38, está autorizado de imediato o cruzamento do aeródromo. Curva na esquerda, Mike Echo Juliette, aguarde transferência para o controle. Gente, Juliette. November Yankee Mike avistado, livre pouso no 7, vento 090 graus, 13 nós. Livre pouso, está passando o November Yankee Mike. Com Juliette, agora pronto, buraquinho, chama o controle na frequência 120, decimal 8. Eita, Amaral 208, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, bom dia, Total 991, tive o ponto de espera pronto. Total 991, bom dia, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinho, mantém 10, Total. 595 da presente, autorizado Adriel. Obrigado, 5595. Papai Romeu, Mike Eco, Juliette, mantenha-se em condições visuais, ano 1500 pés, reporte Praia do Forte. Sente, reportará. Já de ingresso na 107, Golf Mike Alpha. O November Yankee Mike negativo, pouso na 107, aeronave ingressou na pista sem autorização da torre. O November Yankee Mike está realizando 360 pela esquerda. Copiado. O Golf Mike Alpha, o Golf Mike Alpha realize backtrack, não foi autorizado ingresso na pista, confirme. Negativo, negativo, não foi autorizado. Realize backtrack, livre na papá e aguarde. Golf Mike Alpha. Imediações da rotatória, 6.8 milhas, 4 minutos, sou o papapá, Mike Bravo. Quem está no ingresso no circuito, está em torre 1286. 1186, grato. November Yankee Mike reinterceptando o final da 17 a 3 milhas. Copiado, November Yankee Mike, livre pouso na 17, vento 1110 graus, 119. Livre pouso na 17, November Yankee Mike. Total 9911, livre decolagem 10, vento 110 graus, 119. Decolagem autorizada da 10 para o total 9911. Torre Salvador, papapá, Mike Bravo Oscar, rotatória, a intenção é o pátio 3 da aviação geral. Copiado, o papapá, Mike Bravo Oscar, prossegue inicialmente na final da 107, aguardando para prosseguir para o pátio 3. Pedro ativo. Se possível, é 1-0, ok? Ok, gente, aguardo. Ai, que bravo. Oscar Lima Hotel, desça para 2000 pés, destino 07, livre LS, constabilizado. Oscar Lima Hotel, desça para 2000 pés. Usado November Yankee Mike, solo 43, confirmando pátio. Copiado. Agilizando na medida do possível, November Yankee Mike. Decolou os 43, controle na frequência no 208. 208, total. Papapá, Mike Bravo Oscar, da presente, autorizado prosseguir, comprou a do pátio 3, o Bravo, Mike Bravo Oscar. O Mike Bravo Oscar, ciente, prosseguindo, para, comprou direto ao pátio 3. O Golf Mike Alpha autorizado ingresso na pista 107, reposto cabeceira alinhado e pronto. November Yankee Mike, estacionado frequência livre. Mike Bravo Oscar já para o cruzamento da 1-0, direto ao pátio 3. Reportar a sonda. Está autorizado. Mike Bravo Oscar informa o vento 1-1-0 graus 1-2 nós. Reporte solo controlado. Mike Bravo Oscar 7, reportará. Papapá, Mike Bravo Oscar no solo controlado, parte 3. Copiado, Mike Bravo Oscar, frequência livre. Oscar, bom trabalho. Golf Mike Alpha, autorizado a decolar 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Então, 3198, desça para 3000 pés, ajuste no 017. 3.017, 3198. Utilizado, Oscar Lima Hotel. Gente, completo final, chame 2186. 186, Hotel. Papatango Oscar Lima Hotel. Golf Mike Alpha decolou às 4-8, somo controle na frequência 1-20-8. Controle 1-20-8, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, copiou? Afirmativo, 1-20-8. Torre, Papatango Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel prossegue na final da 1-0, confirmando intenções. Golf Mike Alpha decolou no momento, está acionado 5434. Confirme. O Golf Mike Alpha decolou no momento, acionado 5434 na Arbor. Gente, bom dia, contato radar, saída Arbor, submantenha 1-0-0. 1-0-0, Golf Mike Alpha. Butango, autorizado início do táxi, reporte para o cruzamento da 1735. Passou externo visual, solicitou modificação para sangue visual 1-7, Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel modificou as 4-9, prossegue com circuito e tráfego à direita da pista 1-7, reporte girando base para a final. Salvador, Scan 3296. Scan 3198, desça restrito para nível 050. Scan 3198, copiou? Na escuta para cima? Desça restrito para nível 050. Para o 50 restrito 3198. 225 autorizado, cruzamento da 1028, prossegue via Delta e Alfa, e na Alfa irá chamar o solo em 1211 para prosseguir. Cruzado, Delta e Alfa, Alfa vai chamar solo 211. Scan 3198, vetoração para separação de tráfego, curva à esquerda, foi na proa 040, o limite ao localizador. Ok, esquerda 040, limite lock, Scan 3198. Tráfego está convergindo pela sua direita, posição de 2 horas, a 10 milhas, passando 3 mil pés em subida. Gente, do mesmo, está 3198, porém não está visual ainda. Nesta proa está autorizado descida para 2.000 pés, ajuste no 07, reporte estabilizado LS. Ok, 2017, portaria estabilizada na LS, eu tenho 3198. Golf e Mike Alpha, suba para 1 centena. Livre 1 centena, Golf e Mike Alpha. 1.07, vento 1.00 graus, 1.2 nós, confirmando o trem. Trem baixado, travado, autorizado, pouso 1.07, Oscar de Motel. Eco Juliette. Para o regresso, ó. Confirme? Para o regresso. Ah, gente. Está autorizado o regresso. Desça para 1.500. Reporte para ingresso no Interlagos. Gente, na terra, Juliette. Mike Golf Alpha, tráfego posição de 2 horas, rumo nordeste, a meia dúzia de milhas, passando 4 mil pés em descida 1R2. Copiou, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, gente, vou lutando, vai ficar atento ao trânsito. TIP 5595, chame Recife, 1251, alterna 13325. 1251, ciente, o TIP 5595. Papatango, Oscar Lima, hotel confirmando intenções de abater. Ok, mantenha a posição. O Alfa Tango Tango está autorizado o cruzamento da 1735, vai prosseguir via Quebec Mike Lima. E na Lima, irá chamar a torre, confirmando o solo 12111 para prosseguir até o Paz 3. Da Arena 25400. 852545, total 9911. Controle de 5595. Confirme. 5595 voltando. A senhora podia confirmar a secundária, por favor? 13325, trip 5595. 13325, 10, vento 110 graus, 12 nós. Alinda, coluna 0, gol 0.3. Torre Salvador, gol 1397, próximo ponto espera do 10, pronto. 1397, mantém um ponto espera número 2. Lateral ponto espera número 2, 397. Torre Salvador, muito bom dia, tá? 3198, 4 milhas e meia, 2 terno, baixa de Salvador. Título 98, prossegue na final da 1-0, reporte de terra. Pode dar externo, 3-9. E 97 tem condição de decolagem imediata. Titã 3. Sim, Titã 3, confirmando o gol no 397, ainda mantém um ponto de espera. 7, Pantera. Pro ideal pro destino. É a 286, senhor. Tá autorizado direto. Vou chamar aqui alfa direto, 286. Baixar travada até a 398. Está 3098, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 129. Meio pouso 90, até a 398. Gol 1073, decolou 55, chama o controle, frequência 1208. 1208, obrigado. 1023. Está autorizado 2000-3296. Afirmativo, livre de restrições, vista para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 2096-3296. Controle, bom dia, gol 1073, decolou na Dayon. Gol 1073, bom dia, contato radar, saída da El, sub, mantenha 340. 340 na saída da El, gol 1073. Salvador, gol 260, tá aqui, tá no sete. Minha zero, bom dia, Ciana, identificação, chega da Mari, desce, mantenha 050. Desce, gol, desce, 050, na chegada da Mari. Tango Índia, November Mike, aciona identificação, chegada MAN, desça e mantenha nível 050. Desça para o 1500 pés, para o da rotatória. Brasil, 2345. Papá Romeu Lima na base, autorizado acionamento, chame para o táxi. 96, Livre LS, aposta estabilizada. Livre LS, aposta estabilizada, 3294. Posição no zero. Vai passar depois do posto da Tana Lima, tem gol 397. Controle de Salvador, bom dia, Xaner 6250, centro de informação ativo, Mike. Xaner 6250, bom dia, Xaner identificação, chega da Mari, desce e mantém nível 060. Identificou, desce até o 060, 6250. Controle, marca com o Juliette, para ingresso do Interlagos. Copiado, conta 25, mantém um ponto, espera. Gol no 397, vento 100 graus, 12 nós, livre decolagem, pistão 10. Autorizado decolagem, gol no 397. Claro. 297 decolou 00, chamou controle frequência 1208. 208, zona 397. Dois cinco autorizado, alinhar e manter pista 10. Delta, mantenha 360. Saída da El, 360, gol, 1397. Autorizado da presença da El, gol, 1397. Da El da presença, gol, 397. Papá Romeu Lima, autorizado a linha E decolar 107, um pro do litoral sul, vento 110 graus, 13 nós. Autorizado a linha E decolar, Romeu Lima. Condor 25, autorizado a decolagem 10, vento 110 graus, 13 nós. Iniciando na 10, condor 25. Manda pra gente. Tango Golf, Mike Alfa, chame agora Recife no 26 decimal 0, alterna no 288. Tango Golf, Mike Alfa, copiou? Confira o Golf, Mike Alfa. Recife 1260, secundária 1288. Decolou 02, controle frequência 1208. 128, graça, até a volta, Romeu Lima. Condor 25, decolou aos 02, chamou controle frequência 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, já posto através de Paripe. Controle, marca com o Juliette, tá visual com o campo. Controle, Conda 25, decolado, não sei escuro. 18-6, Papa Romeu, Mike, Eco, Juliette. 18-6, Camará. Conda 25, decolado, não sei escuro. Mike, Eco, Juliette, prossegue pro da rotatória, intercepta final do 1-7, reporta 3 milhas fora. 7, Juli. Torre Salvador, tá 3896, final baixar travado. Tá 3896, é a torre? 3896, chamou, senhorita, baixado e travado. Livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 13 nós, tá 3896. Livre pouso, 110, 3896. Tino 50, gol.